Pouso 4040 com 100 a bordo, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alterna Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Azul 4040, prossegue táxi até o ponto de espera via Índia, reporte quando pronto, que é na Gaula 095. Autorizado táxi via Índia, azul 0105, reportará no ponto de espera pronto, azul 4040. Ciclone 7, contato radar, tudo para o 360, sai da árvore. Perfeito, sai da árvore, autorizado a sessão 360 da 3517. Estabilizou, 3153. Da 3153, chame torre, no 8, decimal 95. 295, já. Torre Salvador, bom dia, tá? 3153, estabilizado, sinal 1-0. 3153, continua a aproximação, reporte quando visual com o campo, QNH 1-0-1-5. Passa na visual, 3153. Quatro zero no ponto de espera, pronto. Azul 4040, mantém o ponto de espera. Gente, mantendo azul 4040. Torre da 3290, com informação que autorização Recife. Da 3890, que não confere, aguarde cópia. Você escuta, 890. Escuta 3597, recebendo 360. Recife 3322, chame Recife na frequência do 3685, alternativa 125.45. 62-11, número 2 para cópia. Guardando, estou com 700 pés, o 3153. Pé 3153, tráfego avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 2-0-0 graus, 1-5-9. Pouso autorizado, pistão 1-0, pé 3153. Salvador, bom dia, azul 4201. 40, após a passagem do Tarim, mantém 1-0. Após a passagem do Tarim, mantém 1-0, 4-0. Salvador, bom dia, azul 4201. Libere primeira direita, seu solo ao 09, mantenha minha escuta. 4201. Azul 4201, informação em curso é Rio, aguarde cópia. Aguardando cópia. Azul 4040, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 200 graus, 169. Autorizada a decolagem no zero, azul 4040. Zé 3153, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Zé 3153, solo 1219, por gentileza. Tá 3153, tá táxi via Alfa, Juliette, para 03. Bom dia. Salvador 62 do mundo da planeta, que bom pra quadra. Tá 3890, pronto, passe. Na 6211, aguarde para a cópia número 2. Na 3890, pronto, cópia. Mas o 4201 não está me escuta? Vamos 4040? Negativo, 4201, não chamei 1219, desse monove. Azul 4040, decolado, azul 1, não chamei agora o controle, 120, desse 8. 08, 40, 40, boa semana. Zero, decimal 8. Autorizado, galeão nível 3, linha 0, pilantra do Lula 10, até de março, depois ele atua, depois conforme mostra, se for da cinta 10, curva de saída da El, viu, da cinta Mótiva, transponde 507, controle de saída 120, decimal 8, você tem 2 alunos, então. Chile 62 no 1, contingimento correto, chame para acionamento pushback. Tô 3890 na escuta da quadra. Não na escuta. Prossiga. Quatro cópias. Pronto. Autorizado Campinas, nível 360, via UP Zulu 0, bridge, UP Zulu 6, bravo até o Zulu. Direto Trive, conforme a rota do plano. Decola da 1-0 com primeira curva à direita. Saída da Aeolia, depois Leda, posição Mote. O transponder 5506, frequência do controle 120, decimal 8. Atualizado 360 para Campinas. Direto Zulu 1-0, Bridge, Zulu 6, Bravo Zulu Trive. Decola da 1-0, curva à direita. Da Aeolia da Bridge. Desculpa, da Aeolia da Mote. Transponder 5506, controle 208, azul 4201. Azul 4201, no procedimento correto, tinha fracionamento pushback. Camará 4201. Oito nove zero na escuta pra quatro. O Salvador. Operador, bom dia, voo 1996, informação de Kilo, som número 8, autorização com fim. 093, vamos sem cursor, é Lima, tá pronto pra passar? Pronto, vou na 093. Autorizado com fins, nível 360. Via Upzulu 10, bridge, Upzulu 6. Decola da 10, com a primeira curva direita. Saída da Olida, após a Lida, a posição ótima. O transponder 5515, a frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado 360, via Upzulu 10, bridge, Upzulu 6. Decola da posição 10, com curva direita, Natal, Lida, ótima. Código transponder 5515, a frequência do controle 120, decimal 8, voo 1093. Sola 093, protegimento do resto de impressionamento, despeque. Camarão 1093. Guarda, puxa acionamento 5514. 5514, vem 209, decimal 9. 219. 1219, afirmo. 514. Prossiga. Pode parar com o 514, livre pushback. Agora deixa eu aqui, ó. Está 3890, já tem autorização recife. Agora no solo, em 1219. 1219, obrigado. Solo, bom dia, está 3890, informação, pela autorização recife. Está 3890, autorizado recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decola da 190 com a primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju. O transponder 5504, a frequência do controle 120, decimal 8. 330 autorizado, Upper Whisky 58, decola da 0 curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5504, 208, controle 3290. 3290, protegimento com rotina, estacionamento pushback. Chamará. Fala Salvador, bom dia, o gol 1963, está no gate 10, diante da Kilo, autorização para o Galeão. Gol 1963, informação em curso é Lima, está pronto para a quadra? A porta do 963. Gol 1963, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita. Saída da El, Lida, após Lida, posição ótima, onde intercepta o Pesolou 1-0 e segue conforme a rota do plano. O transponder 5513, a frequência do controle 120, decimal 8. Recife 251, alternado 3395-4040, bom dia. Motiva. Para interceptar a aerovia Upzulu 10. Transponder 5513, controle 1208, voo 1963. Voo 1963, protegimento correto, impressionamento pushback. Também impressionamento pushback no 1963. Fala Azul 4201, no posto de acionamento, portão 1. Azul 4201, aguarde um minuto para o pushback acionamento. Aguarda 4201. CP5514, chama as 4 minutos para o táxi. Pega acionamento a 3290. 4 acionou, está com 53 a bordo, 2 de 20, autonomia alterna Salvador, pronto para o táxi. CP5514, livre táxi, via parte 3, parte 1, né? Índia, teu ponto de espera, chama a torre 18195, corte metrô 10 no meio. 5514. Azul 4201, equipe de solo, após o ingresso de um ATR da Trip na Taxway India, está livre para o pushback saneamento de táxi. Portará táxi na 3290. Portará para táxi 4290. Sim, então 3290 para pushback saneamento. 3890, 612 para o pushback estacionamento. Chama 3890, livre pushback estacionamento, chame táxi. Chamará 890. Pronto para decolagem? Avião. Autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento 220 graus, 12 nós. Vai decolar 10, 5-4. Alta 3890 após 164, alterna Fortaleza Autonomia 35. Alta 3890 confirma, 64 a bordo? 164, 164. Gente, o Alta 3890, aguarde mais um minuto para o táxi. Aguardando 890. Para o pushback, acionamento voo no 963. Olá, 963, confirma, gate 10? Confirmo, gate 10. Olá, 963, livre pushback, saneamento, chame táxi. Chamarei táxi, tô voando, 963. 5-5-4, decola das 2-3, chame agora o controle, 120, decimal 8. 1208, grato. Patrulho, bom dia, é o Trip 5514. Trip 5514, contato radar 190, seja Puca. Vente na Puca 190. Tráfego, torre Ogono 865. Gente da informação, quilo autorização para Brasília. Autoriza a com sole 121, decimal 9. 219. Alô, bom dia, gol 1865, Brasília, ciência de informação, quilo. 1865, informação em curso, anima. Detalhe sair da Arbor, tensão elétrica e aguarde cópia. Arbor, elétrica, guardando cópia, gol no 865. Fala Azul 4201 para o táxi, 102 a bordo, autonomia 0440, alterna Ribeirão Preto. Gente, Azul 4201, táxi via Índia, ponte que era chama Torre 1, 1895, sortimento 9096. Sortimento 9096, Torre 295 Azul, 400. 73890, livre táxi, via parte 1, Índia, ponte espera Torre 1895, continuamento 9096, segue em Embraer da Azul. Partiu 1, Índia, na retaguarda, Embraer 3290, ponte espera 4201, a linha e decola cabeceira 90, vento 220 graus 129. A linha decola da 90, Azul 4201. Para o táxi do Gol no 966, alterna Campinas, 3 horas e 52 com 156 a bordo. Tomás 63 confirmando, 156 a bordo? Confirmo. Gente, livre táxi, via parte 1 no Índia, ponto espera, chama a torre 1-18-195, altímetro 1-0-1-6, o Gol 1-9-63. Pátio Índia, confirme a torre, 118-1-5. 118-95. Ah, 118-95. Obrigado. 1-8-65, pronto cópia? Pronto cópia, 865. Autorizado Brasília, nível 360, via UPSLU 17. Recorda 1-0 com a primeira curva direita. Saída Arbor, transição Eletra. O transponder 5517, frequência do controle 120.8. Firma 360 autorizada, Azul 17. Decolando da 10, curva à direita, Arbor Eletra 5517, transponder, controle 208, Gol no 865. Gol no 865, atendimento com o pressionamento pushback. Chamaremos 865, está na posição 4. Para o pushback, assinamento 8162, 205. Chané 62, 1-1, guarde um minuto para o pushback também. Tá bom. Voador, boa, tá? 3290, ponte espera 1-0, pronto. 3290, a linha e mantém cabeceira no 0. Mantém no 0, tá 3290. Azul 4201, no decolo 28, chame agora o controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Azul 4201. Controle Salvador, bom dia. Azul 4208, vai passando meu pé. Azul 4201, contato radar 360, saída da EL. Positivo, possibilidade de presente para da EL. Autorizado. Direita da EL 4201. E 6211, ah, livre pushback, saneamento, chave táxi. Contato táxi, né? Salvador, eu vou no 963, ponto espera da 1-0, pronto, bom dia. São 3890, livre decolagem, cabeceira 1-0, vento 2-1-0 graus, 11-9. Ser livre de decolagem 3090, obrigado. Furo 963 após a rolagem do aeroporto da Tanlin, mantém. Vamos rolar a rolagem do da TAN, vale é manter. Luna 865, livre pushback, aliás, chame táxi. Camarada táxi. Controle de Salvador, bom dia, Passaredo 2229, transfere no 170, informação Lima. Passaredo 2229, identifica, na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, reporte das descidas. Estou de Mari para chegar a Mari, Portaré Ideal 2229. 865, aguarde para o pushback, treinamento. Aguardo no 865. Iniciou aqui o 865, só quer que volte aqui? O 865 mantém a posição. Mantém, estava no meio. 890 decolado ao 31, chame agora o controle, 120, décima 8. 1208, muito obrigado, mantém uma serviço. Bom dia, TAN 3890, contato radar, suba para o 330, perfil PUCA. Ok, a PUCA, na PUCA, é, seguindo para o nível 330, obrigado. Com o 1649, identifica a chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste no 0116. Livre táxi, via parte 1 no Índio, ponte para se matou em 1-1-8-9-5, otimito 9-0 no meio. Táxi. No 0, vento 220 graus, 10. Tem o decolagem, campeão no 0, gol no 963. Chame táxi. Sim, após o aeronave da Avianca, estou autorizado a chamar o táxi no 865. Controle, eu passarei do 2229, autoriza a proa de Duna? Negativo, mantenha a Mari. Manterá. Espera, pronto, é 6212. 62 no 1, ali não tem. 6212. 1963, decolando os 33, chame agora o controle, 120, décima 8. 208, bom dia. Puxando a 62 no 1 e falo que vai aguardar alguns instantes devido ao tráfego de decolou à frente, mesmo destino, mesma rota e mesma subida, tá ok? Pra manter a separação de tráfego. Bom, vou no 963. Tá nem dando descida ao passarelo 2229. Passarelo 2229, desça e mantém o nível 050. Descendo para o 050, 2229. Azul 4201, Recife 1251, alterna 1395. 251, 13395, obrigado, Azul 4201. Gol no 649, confirme a velocidade. 279. Sente. É o número 1. Tá pronto para o táxi, com POB 184, 3 horas e 30, alternativa Palma. É 5, livre táxi, Índia, ponte fecha, uma torre 1 no 8, 95, atimento 909. Afirmativo, autorizado o táxi, com ponte espera 18954. Obrigado, seu bom dia. Conterno 12545. 12685, agora com o centro Recife, tá 3890. Muito obrigado, bom dia. Uma boa, bom dia, 1865, tá bom? 1865, ali mantém. Ali mantém. Quatro nove, redução para 220 nós. Puxa, né, 62 no 1, decolando 37, chame agora o controle no 208. 208, 2, 2, 2. Salvador, muito bom. Bom dia, hoje é 262 de novo. Chalé 62 no ano, contato radar 360, saída da El. Da El 360. Autorizado, Lida? Autorizado, da El. Da El 62 de novo. Meia 5 da Gol, autorizada a decolagem em cabeceira 1-0, vento 2-0 graus, 11 nós. Iniciando o gol no 8-0. Era 2229, desça para 3.000 pés, ajuste 1016. 3.000 pés, 1016, 2229. No 963, Recife, 1251, alterna 3395. 251, 3395, agora no 963, bom dia. Bom dia. O 865 decolado aos 40, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Fazer um bom dia do Gol 1865. Gol 1865, contato radar 360, saída árbor. Sobe 360, subida árbor, 1865. C2229, está livre da restrição, desce para 3000, o ajuste 1016. Gente, descendo para 3000, 1016, 2229. Salvador, bom no 649, subir à direita, proa 230, por exemplo. Gente, o Gol 1649, subvetor, mantenha a proa 230, limitado pelo localizador. Gente, Alfim aqui Bravo, livre o reboque até a saída do Pátio 3, depois para ingresso no Pátio 1. Alfim aqui Bravo, reboque lá para Passaria 2229, 2000 pés, ajuste 1016, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1016, fortaleza estabilizada em LS, 2229. Chegou no 865, desvia à direita, por 280, 15 minutos. 280? Afirmo. Você está autorizada para o de alerta para o Gol no 865. Comprando, eleva uma noite nessa. Gol 1649, desça para 3000 pés, ajuste 1016. 3000 pés, 1016, 1649. Xalé 62, 1-1, Recife, 1251, alterna 3395. Se eu não tenho carne, eu tenho 10 a bordo. Zero 93, Levitax, via Pátio 1, no Índia, ponto espera, chama Torre 1, no 8195, altimetro 9096. Ponto de ataque, via Pátio 1, Índia, ponto espera, 295, 9096, gol 9096. Pode voar duro, né? Gol no 649. Negativo. Mantenha a 230 aguardando o V2 para o localizador. Manterá. Gol no 649, esquerda pro 210, o limite permanece. 210, esquerda, 649. Alfim aqui, Bravo, tá livre o ingresso no Pátio 1 para a posição 08. Bravo, ingressando no Pátio 1 até a posição 08. Só com a posição 0, posição 0. Alfim, por gentileza? É o gol 1093, próximo ponto 0, posição 0. Alinda, coloca a piscina 10, vento 210 graus, 99. Alinda, cola pista 10, gol 1093. Gol no 649 para o Loki, esquerda 1950. Esquerda 1950, 649. Dois mil pés, ajuste 1016, reporta localizador. 2000, reportará. Passarela 2229, estabilizou? Estabilizou, 2229. Torre 1895. 1895, obrigado. Gol no 649, está livre, LS, reporta estabilizada. Reportará. Torre Salvador, bom dia, passarei do 2229, uma milha pro externo, baixado travado. Visual com campo, passarei? Negativo. Informe visual com campo, vento 210 graus, 10 nós. Formará visual 2229. Uno 865, chama Recife, 1288, alterna 260. 288-260, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 1093. Gol 1093, contato radar 360, saída da EL. Contato radar, sobre 360, da EL. Autorizaria estar presente, voar Leda. Autorizado da EL. Visual no 1000 pés, confirma. Deu 900 pés. Gol 1093, chama controle no 208. Passarei 2229, pouso autorizado cabeceiro no zero, vento 200 graus, 11 nós. Pista parcialmente molhada. Ciente, pouso autorizado não no zero, 2229. Polo Salvador, Alfa Yankee Bravo, finalizando a reposta, posição 08. Grata, bom dia. Gente, bom dia. Passarei 2229, solo 50, libere a direita, chame solo em 121, décimo 9. 1219, Gonçalo, obrigado, até já. Completa com a torre 1895, tem uma pouso. 295, tá bom. 1229, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, quando ela atende ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador, 2229, obrigado. Bom dia, gol no 649, passando externo, baixar trabalho. 649, informe a visita do campo, vento 200 graus, 8 nós. Feito, comando. Só mil pés, vou no 649. 9, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 200 graus 11 nós, atento a pista parcialmente molhada. Gente, meu pouso na 10, no 649. Controle a voo no 093. Prisa pro de Mótiva. Mantenha da Euleda, o gol no 093. Mantenha o gol no 093. No 649, solo ao 54, direito no 219. Direito 219, gol no 644. 649. Solo Salvador, bom dia, Gol no 649. Gol no 649, táxi de Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chamei antes da Juliette, 649. Zero 93, Recife 251, alterno 3395. 251, alternado 3395, 10093, bom dia. Paulo Salvador na escuta do Sam, Mike X-Ray Fox. Só fala. Sam, Mike X-Ray Fox, solicitando autorização de reboque para o pátio 3, posição número 2, para o pátio principal, índia de número 6. Sim, é o Sam, Mike X-Ray Fox. Positivo, Mike X-Ray Fox. Reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição de número? Posição finger de número 6. Do pátio 3 para o finger de número 3 do pátio 1. O Tam Mike X-Ray Fox, autorizado o reboque até a saída do pátio 3, eu posso tiver ingresso no pátio 1. Ciente, só corrigindo, é o finger de número 6. Ciente, finger número 62. Positivo. Será feito o reboque e antes de adentrar o pátio principal, reportarei. O Gol no 649 antes da Juliette. Gol no 649, ingresso a Juliette, posição 02. 02.